Alô, Castanhão! Vamos nessa, Glovilas de Macapazinha, arremetendo o DJ Geraia pra você! Agora, agora, a festa. É com você, DJ Geleia. Não refresca. Mete bronca. Salve, salve, galera bonita de Macapazinho. Que saudade de vocês aí. Meus amigos, longas datas do Geleião, minha cidade modelo do Pará, Castanhal. O maior sucesso por aqui agora. Um pouquinho da história do DJ Geleia pra vocês aí. Longas datas já aqui em Macapá, mas não esqueci minhas raízes aí, viu? Vamos detonando, relembrando aí, a pedido do meu parceiro, meu conterrâneo, meu primo, Henrique! Mas claro, esse CD vai ser especial, falando o nome de todo mundo, viu, papai? Um CD pra relembrar a história do DJ Geleia em Macapazinho. Obrigado, meu primo Henrique, pela requisição aí do seu DJ Geleia arrebentando! Atenção, seguidores das marcantes. Não tem como ficar parado. Vamos começando em grande estilo pra você! Vamos lá, DJ Geleia. Como é que tá a história, meu primo? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Vamos dançando, detonando, detonando. As marcantes arrebentando, arrebentando. Que a partir de agora comecem o show das marcantes. Chegando a primeira história do Geleião, papai. Henrique, pra você, maninho! A primeira vez que eu te encontrei, me apaixonei como um sonho bom. Não consigo mais te esquecer. Já falei, eu te sabe que eu também te quero. Um forte abraço especial também, meu primo Henrique aí. Por você. Seu maninho. Alailson. Vamos lá, seu maninho. Foi na festa que aconteceu o nosso romance. Meu eterno também. Primo Missóia, onde você estiver, viu, maninho? Está olhando por nós. E DJ Leia tocando amor, fazendo coração. Só tá começando a onda por aqui. Uma viagem nas marcantes. Harrison Lemos e banda Os Brothers. Você agora vai estar com DJ Geleia. A evolução chegou. O super DJ Geleia. Que eu te encontrei, me apaixonei como um sonho bom. Não consigo mais te esquecer. Já falei, meu primão Jair, meu primão Jairo. Eu te quero. Hoje, maninha aí da nossa família, obrigado pelo carinho. Saudade de vocês, viu? Um CD especial de marcante do DJ Geleia. Pra Gravina de Macapazinho, toda a cidade modelo do Paraí. Castanhão! Se liga! Foi na festa que aconteceu o nosso romance. Meu grande. Quem tá tocando pra você? DJ Geleia tocando amor. Nas marcantes! Tchau. Fale, DJ Geleia! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. Deu meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Meu amigão particular também, Saulo! É uma fase. Um abraço pra você, viu, maninho? Você é sua primeira dama, Patrícia, aí. Brincar de amar, quer separar você de mim. O CD de marcante do DJ Geleia. Especial para o Macapazinho 2016. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. O meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Brincar de amar, quer separar você de mim, não vai. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar, quer separar você de mim, não vai. Vamos virando, virando, virando os BPMs. Tá na hora de dançar, tá na hora de pular. Aqui é DJ Geleia, o DJ oficial de Macapá. A alegria está no ar. Pra você é a primeira reggae. Vamos, vamos, vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, mais marcante. Alô, DJ Geleia! Oh, esse grande amor, num lugar tão bonito. Pena que tudo acabou. Queria que você entendesse. Sou louco por ti. Sua voz, tudo me faz lembrar. Um abraço também, meu amigo. Os maninhos Laércio e Laílson aí. Medo de reencontrar. Um abraço com muito carinho, saudade de você, viu, parceiros? E sou louco por ti. Vem viver aqui comigo. Até o Inês Marcante. No Barão Vermelho, eu vou te encontrar. Você está lá, vou me apaixonar. Vamos lá, primo Henrique, pra você, maninho. Eu sou Barão Vermelho e você é também. Eu sou o automotivo que conquistou o Pará. Emoções pro DJ Geleia, arrebentando, arrebentando. Bora, Macapazinho! E aí? E aí? Alô, Geleião! Quando você escutar DJ Geleia, sei que você vai lembrar DJ Geleia dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor. Curtindo por tentando parar. Estamos ao vivo pra você! Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu estou. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Meu amigão particular também, Edmilson Promoter. Aí, Edmilson, quanto tempo, parceiro? Estamos juntos, firme e forte aqui. Haja coração agora, hein, Edmilson? Mais marcante pra você! Vamos lá, primeiro Rick! Banda Brilhante. DJ Geleia. Te vejo em todo lugar. Sei que você vai pensar. Quando a nossa canção tocar, eu sei que vou te encontrar mais uma vez. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor, curtindo o povo tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. Vamos que vamos, que vamos, que vamos, virando sucesso pra você. Banda Amazonas. Alça coração! Alô, Geleião! Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fez sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Sei que te perdi. Meu amigo Mandioca. Mandioca e o seu Dodó arrebentando aí. Sucesso pra você. Só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. Viver sem você é pior do que viver sem ar. Se liga! Baby, vem me ame. Mais marcante! Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Te peço perdão. Do que sentir o calor humano do público. Isso é. É. DJ Geleia. O DJ oficial de Macapá. Moral pra quem dá moral. Onde tudo começou essa música aqui? Lembro plenamente da minha cidade modelo do Pará, Macapazinho aí. Os meus amigos, o CDzão ao vivo especial pra você relembrar aí o DJ Geleia. Meu primo Henrique, toda a comitiva de Macapazinho. Essa aqui foi a história, papai do DJ Geral, e o começo de tudo. Deixa o som te levar. Música certa, na hora certa. Você ouve aqui. DJ Geleia. Isso não dá pra copiar. Por causa de um sonho bom, foi só isso que restou. Ficou na memória o nosso amor. Meu maninho Luizinho! Essa paixão. Saudade de você, meu maninho. Sua primeira dama Patrícia também no circuito aí. Sucesso, saudade de vocês. Brevemente voltar por aí, viu? Beijos vão te levar. Meu maninho Coia também, meu parceiro Tyson. Grandes amigos que fiz aí. Te envolver. Saudade de vocês, maninhos. Beijos vão te levar. Na batida delirar. Ela vai te envolver. É a galera. DJ Roberto. Virando, virando, virando! Alô, Geleião! É com você, meu irmão! Manda ver! E aí? E eu te direi, com a força do meu coração, você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar. Com loucuras e seduções, meu amor, eu quero te entregar. É uma loucura sim, o brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. É uma loucura sim. Meu filhão também que tá aí, Macapazinho. Lucas Rafael pra você, meu garoto. Nada vai nos separar. Sucesso! Júnior e Neto e Nelsinho Rodrigues, juntos. Virando, virando, virando! Nem muito lá no fundão, nem muita novidade. É meio termo com geleia pra você. Eu te tirei pra dançar nessa festa. Oh, oh, você gostava. Oh, oh, DJ Anderson tocar uma canção legal. Vem pra mim. Mas logo notei teu olhar, minha deusa. Oh, oh, me encantava. Meu tiozão Alfredo aí, minha gentileza também. Uma canção. A galera de Macapazinho com DJ Geleia. Eu te conheci na festa do Davi Son. Você olhou pra mim e nós dois fomos dançar. Dig down, down. Dig, dig. Dig, dig, dig, dig, down, dig, dig, down. DJ Anderson, DJ Eduardo, tocando da função. Dig, dig, dig, dig, down, dig, dig, down. DJ Anderson, DJ Eduardo, tocando da função. Tome, tome, tome, tome, tome! E aí, família pop de Macapá? Aqui é DJ Ellison do New Super Pop Live, o novo Águia de Fogo Super Pop. Novas emoções, novas alegrias, não poderia ser diferente. Mais um ano de muito sucesso e objetivos alcançados. Espero um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude te dar. Onde estás? Estou a procurar esse alguém. Meu amigão particular também, Careca Santos, pra você, maninho. Toda a galera do Rubro Negro, Cadillac do Futuro aí. Catíssima Gabi, a Gisele também. Nosso vereador Humberto Santos, primeira dama. Tá por aí, né, no circuito. Manda a Lúcia. Espero que um dia você possa me notar. Estou à sua volta só você não me nota. Será que é amor? Aonde irei chegar? Raíssa e Júnior. Você está onde? Vou te encontrar. Onde você está? Que não vem me ver. Volta pro maninho. Mundo é vazio. Virando mais uma. Seguidores das marcantes, não tem como ficar parado. Dali DJ Geleia! Quero te dizer te amo e esse amor foi tudo que eu te dei. Vamos nessa, prima Henrique! Yeah. Pra você, maninho! Lembro aquela noite que eu te vi por você, eu me apaixonei. Como eu te amei. O Edilson, Edilson, eu vou. Junto com Ciclone, eu sei por ele eu vou me apaixonar. Junto comigo você vai viajar. O Edilson e Edilson, você vai ouvir grandes sucessos. Ciclone, o som que veio pra ficar. Logo se apaixonar. Quero te dizer te amo e esse amor foi tudo que eu te dei. Yeah. Lembro aquela noite que eu te vi por você, eu me apaixonei. Como te amei. O Edilson, amor, nada é igual. Tudo é frio se não estás como areia branca. Tudo viajando nas marcantes com o DJ Janaia. Viverei pra sempre ao teu lado. E hoje? O amor calado que hoje eu sinto. Estarei pra sempre te esperando e te emocionando você. Between the Best, DJ Geleia. Vou sair pra não lembrar que você não está aqui. Peço que alguém toque esta canção que me faz lembrar de você. Ai, que dor que eu sinto aqui quando eu olho e tu não estás como areia branca. Meu top DJ Elton Bala, maninho! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou Edilson, vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou eu. Meu primão Henrique já ia riando baldes e baldes, papai. Coração, sinta esse amor. Tomando todas e mais algumas de toda a minha galera aí de Macapazinho. Canta o... Matando a saudade um pouquinho do DJ Geleia. Um CD especial vivaço. Cipine... Pra vocês de Macapazinho. Canta. O Super DJ Geleia. Levando a galera à loucura. Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. DJ Edilson e Edilson vão tocar seu coração, coração, coração, coração, acelerando os BPMs, é tudo ao vivo aqui, viu, gente? DJ Geleia arremetendo em Macapazinho, vamos que vamos! Especial a pedido do meu grande amigo particular, meu primão Henrique aí. Fala galera, se uma rapazinho vai curtir esse CDzão de cabo a rabo, viu papai? Vou gritar pro mundo. É uma atrás da outra. Uma mais machucante do que a outra, né papai? Te perder. Se liga só. Sem o teu calor, eu não sei viver, nada vai abalar. Também, meu amigão Breno, Chiquinho, Rodrigo, Pablo, é nossa molecada aí em peso. Que eu luto por nós dois. DJ Alton Bala, DJ Matheus, essa é minha galera aí do Sou Asteroide aí. Obrigado pelo ganho pra moral, viu, Elton? Fazer feliz. Sabe da nossa história, nossa trajetória, né, maninho? O mundo inteiro ouvir. Bora pra cima! Eu não vou te deixar nem te perder. Sei o Geleia. Eu, quando te encontrei, um brilho em teu olhar eu vi. Um brilho em teu olhar eu vi. Mas não deu pra imaginar um dia ter você pra mim. Um dia ter você pra mim. Não, mas o meu coração não paro de pensar em ti. Um beijo na boca pra selar nosso amor. Saudade tão louca, mansinho, me enche de amor. Não deixe sofrer o meu coração. Não se pode. Da onda da época. Segundo de geral, com o DJ Geleia aqui. Um CD especial pra Grovila de Macapazinho. Meu primo Henrique, um abraço pra você, maninho. Silvinho, banda beleza pura. Não, mas o meu coração não paro de pensar em ti. Não paro de pensar em ti. Um beijo na boca. Detonando! DJ Geleia! mesmo de tudo, galera. Vamos nessa! Amor, quando eu te encontrei, paixão, nunca imaginei. Amor, que o meu coração fosse ficar apaixonado por você. Hoje eu te amo tanto e não quero te perder, te perder. Me amarrei no teu carinho. Meu parceiro, não corre o Magaceiro aí. Minha fonte de prazer. O nosso bar do Totó arrebentando. Todas as gatinhas de uma capazinha aí. Amigas particulares do DJ Geleia. Um CD especial de marcante. A pedido do meu grande amigo, pastor, meu primão Henrique. Lima Neto, pra você ouvir, amar e se apaixonar. Você é minha paixão. This is DJ Geleia. Geleia. And the hits best performances. Traduzindo. Este é DJ Geleia e suas melhores performances. Vamos voltando no tempo pra você. Alô, alô, alô, DJ Geleia! Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Viajando no tempo nas marcantes! Não brinque mais com os meus sentimentos. O meu coração sofre de amor. Dia e noite eu penso em você, mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. Sou grande amor da sua vida. Sempre vou te amar. Minha felicidade é você. Segurou. DJ Geleia. Pra cima! Lembrar daquele amor que te dei, hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só outra vez e não teve dó. Um CD especial pra Grovila chama Campazinho. Se liga aí! Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito. Meu primo Henrique já tá como uma prova desse amor. No quinto balde já, né, maninho? Bora, Henrique! Ao som do vai vem do mar, sinto desde anteontem. Multiplicado por três. Que é bom te amar. Pra cima! E luto por esse amor. Nunca mais te deixar livre, amor. Esta é mais uma marca. Banda, banda, banda. Os Brothers. É mais uma marca do DJ Geleia pra Macapazinho. Super DJ Geleia, o DJ oficial de Macapá. DJ Geleia, o DJ oficial de Macapá. Moral pra quem dá moral. Você, o que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso, 48 horas em você. Te amo, sou do novo fã clube, sou da galera do pote. Eu sou do Tapanã, novo fã clube. Sempre. Pop. Sempre. O jogo é de fogo, vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã, da galera do. As marcantes! O mais novo fã clube, super pop. Eu sou do Tapanã, da galera. Meu primo Henrique, lado a lado com o DJ Geleia. Clube super pop, eu no sou. No CDZ, ouve Vasco pra Granvila de Macapazinha aí. Ponte. E a cidade modelo do Pará. Clube super pop, eu sou do Tapanã, da galera do Ponte. O mais novo fã clube super pop, galera do pote. Pra cima, pra cima! DJ Geleia, esse eu assino embaixo. Copiou? De pensar em ti, você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. Então! Não é imaginação, é pura curtição. Me copi, seco e negro. Edilson Edilson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu coração. Eu faço pé de príncipe, né? Sou da galera da Nike, de coração. Eu faço pé de príncipe, né? Um, dois, três, vai! Tem nenê, no pancadão das aparelhagens. Tem nenê. DJ Geleia arrebentando, arrebentando! DJ Geleia. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado. Pensando em ti, o que será? O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga por que você partiu. Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrata, te digo. Vou falar das coisas, uma a uma, uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. One, two, three. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você, quero você aqui agora, agora, agora. Música certa, na hora certa. Você ouve aqui, DJ Geleia. Isso não dá pra copiar. Meus top DJs! Bruno Marcante, DJ Coelho Santos também, DJ Jonathan, meu top DJ Daniel, rapaziada aí! Do Colômbia, o Jardim da Saudade Marcante, em Castanha, na cidade de Modelo, nas marcantes com o Geleião, também arrebentando, arrebentando! O DJ oficial de Macapá. DJ Geleia. escute a minha voz, ouça o que eu te digo. Longe de você, juro não consigo. Bora, meu primo Henrique, pra você, maninho! Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Por onde quer que eu vá, te vejo em tudo. Você me enlouquece e me deixa confuso. Chance vai, outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Você é mais que o céu, o mar, a estrela e o luar. Sei que o vai, sei que o CD, DJ Geleia. Aí, DJ Geleia. Por que brigamos? Sei que foi tudo um engano. Ai, ai, ai, ai, deixa eu te falar. Me dá só uma chance pra recomeçar. Foram tantos planos, pena que a gente se perdeu. Ai, ai, ai, ai, eu te machuquei, você me desprezou e o nosso amor. Que mesmo arranjo pra você? Você quis assim, eu te dei o meu carinho e o meu amor. Viajando aí, meu primo Henrique, toda a rapaziada da cidade de Monteiro do Pará. Em especial, nossa agrovila de Macapazinho aí. Passando um pouquinho da saudade do seu amigão, DJ Geleia. Fiz de você, você vai Tom dizendo que eu vim. Geleia. Vem ver como eu estou sorrindo. Tom DJ Geleia. Mais uma chance, vai. Não sei mais um lance desses que tem, vai. Me sinto tão sozinho, precisando de você. Amor sem teu carinho, prefiro até morrer. Só mais uma chance, vai, pro nosso romance. Não sei mais um lance desses que tem. E só quem tá solteiro, bate na palminha e bate, bate na palminha. Bate na palma da mão e bate na palma da mão. As marcantes, como sempre, lembrando aqui com o DJ Geleia. Meu top DJ, nosso mestre também, dando o ar da graça, porque com seu parceiro, né, Alisson? E aí, família pop de Macapá, aqui é DJ Alisson do New Super Pop Live, o novo Águia de Fogo Super Pop. Novas emoções, novas alegrias, não poderia ser diferente. Mais um ano de muito sucesso e objetivos alcançados por esse DJ que realmente vem se destacando em Macapá ao longo de toda a sua trajetória. Meu parceiro DJ Geleia, o DJ oficial de Macapá. Alô, Geleia, toca uma do live aí, garoto. É pop na veia, maninho. Vamos relembrando em grande estilo pra você. Um, dois, três, vai. Super DJ Geleia, o DJ oficial de Macapá. DJ Geleia, banda MP7, feita pra você. Hoje, Geleião, é com você, meu irmão. Pop que é pop, é super pop. Pop que é pop, é super pop. Pop que é pop, é super pop. Pop que é pop, é super pop. Ei, você, não pare de dançar. Sinta a pressão do seu coração. É o Águia de Fogo, super pop. Arrasta povo do Pará. Arrasta povo do Pará, Pará, Pará. Isso é boa. Então, DJs Ellison e Juninho chegaram pra valer no comando do Águia, fazendo a gente enlouquecer. Bora pra cima! O arrasta fogo, super pop, Águia de Fogo. Super pop enlouquecendo, envolvendo a multidão. Super pop metralhando, soltando fogo. E a galera não para de dançar. O arrasta fogo, super pop, Águia de Fogo. Super pop enlouquecendo, envolvendo a multidão. Com o voo do Águia. E obrigado, meu maninho Henrique, aí, pelo carinho, pela requisição, parceiro. Um salve pra você, mora no coração do seu DJ Geleia. Não só você, como toda a minha galera aí da cidade modelo do Pará. Minha querida Macapazinho, onde tudo começou, a história do DJ Geleia. Vamos que vamos! Encontrei, foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais, até você dizer me adeus. Sofri demais, amor, viver aqui sem teu amor. Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te, ser só sua. Volte pra mim, não lava nada, esconde. Te encontrei, não posso mais viver sem você aqui. Sempre. Meu grande amor. Atenção, seguidores das Marcantes. Não tem como ficar parado. Manda beijo molhado. O sabor da paixão. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Música certa, na hora certa. Você ouve aqui, DJ Geleia. Isso não dá pra copiar. Próxima, prima Riga! Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar. Quero ver todo mundo cantando assim. Tu é amor, eu não posso negar. Com você chega o primeiro lar. Onde você for, eu vou com você. Me tira de casa, eu quero te amar. Toda noite que eu sonho só vejo você. Quantas horas e minutos só pra te ter, amor. Linda em meus braços, eu ando por aí querendo te encontrar. Toda mulher que vejo, imagino você. Onde você está? Estou aqui em Macapazinho, DJ Geleia, matando a saudade dessa rapaziada bonita de Macapazinho. Obrigado, meu primão, meu primão, meu primão. Primão Henrique, como sempre, um abraço do seu. DJ Geleia. Essa aqui é porrada, papai. Onde tudo começou na minha história de DJ Geleia. Assim. DJ Geleia. Ai, vai, vai. Vamos que vamos, que vamos. Um, dois, três, vai. Sincronismo, emoção, vibração, energia positiva. Tudo isso em uma vibe. É só DJ Geleia. E eu te amei, foi embora e voltaste a esquecer. Agora essa vez, fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. Negro, o som da galera, DJ Edilson e Edson. meu primo Alailson, Jair, o Jairo. Meu top amigo Saulo e a Patrícia aí. Se liga! Mega Príncipe Negro. Oi, sucesso! Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Mas, rapaz, eu deixei esse homem lá em casa. O que, é que ele tá fazendo aqui? Vai levar é porrada. Vai já, rapaz! E a galera fala assim, ó. Fala, fala, fala, fala, fala pra mim! Que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. De fogo super pop live, detono mano, live aí maninho, é pop na veia garoto, pra lembrar. Ah,